não sejam faróis de luz divina que vão ancorar a luz de cada ser para que ela possa brilhar e acender pouco a pouco no coração de cada um. Estejam firmes na sua luz e atrairão para vocês aqueles que estão prontos para interagir com a sua luz e para aprender e ensinar com cada um de vocês. Este compartilhar, este sentimento de cooperação é a própria regeneração. E quando nós falamos em mudanças de atitudes, falamos no tal de sistema que vocês adoram pôr a culpa nele para tudo que acontece em vocês, mas não estão dispostos a abandonar as bagagens que prendem vocês a esse sistema, que fazem com que vocês alimentem este sistema. Mas olha, ajuste. Ajustar. A frequência do caminho. Agora. Salve, filho! Pai Joaquim? Ei, meu filho, como tá? Estávamos aqui com muita saudade, viu? Ai, filho, só que apesar de eu estar sempre com vocês, eu também sinto saudade das conversas. Oh, graças a Deus. Oh, para quem está ouvindo, Pai Joaquim, e não entendeu o pedido que o senhor fez à moça aí do lado, o senhor podia explicar um pouquinho? Tá. Nós trabalhamos com algumas técnicas da apometria. E uma delas é de fazer o ajuste de frequência. Ou seja, ajustar a frequência da filha, da médium, com a frequência do pai. Isso é possível, filho, pra dar uma reforçada, se assim, entende? Sim. Mas não dá pra fazer a incorporação a partir disso. Tá certo. A filha tava já sintonizada com o pai. E assim dá um afinamento nas frequências dos dois. Entendeu, filho? Sim, então não é somente o estalar dos dedos, mas também o pensamento da outra moça. Como é que foi? O que que tudo envolveu? O que que envolve? As forças. É o poder mental, o fluido vital, estes pulsos que ela dá, que faz a aglutinação energética, é o ectoplasma que a filha tá doando. Ah. O trabalho. Aí, quando dá esse expulso, dá o comando verbal. Mas tudo é a força da intenção. É o que nós já conversamos um dia, filho. Isso. Sobre o poder criador de vocês. Vocês são co-criadores. Vocês esqueceram da capacidade que tem de criar a realidade. Então, quando vocês retomam esse poder, e com uma intenção clara e focada, vocês obtêm excelentes resultados. Entendi. Entendeu? Entendi. E, então, o senhor acredita que um médium que estude apometria, ele estaria, então, mais bem preparado com ferramentas do que um outro que não estuda? Depende do trabalho dele. Se o trabalho é só ser canal, não faz diferença. Ah, tá. Claro. Agora, se o trabalho é anímico, uhum. ou seja, se ele tem o dom de fazer as coisas acontecer por conta própria, assim, de ser um auxiliar do plano astral aqui, não só canalizar as entidades. É que acontece? Por muito tempo, a visão do, da espiritualidade, da mediunidade de vocês, ficou focada no desenvolvimento de vocês para dar voz para nós, para ser instrumento. Sim. Agora estamos no ponto da história da humanidade que vocês têm que lembrar que vocês têm dons inatos de todo ser humano. Que são tecnologias mentais e espirituais. Todos possuem. Alguns já estão desenvolvendo elas há mais tempo. E por isso, conseguem fazer esse processo de criação, de intenção bem focado. A Prometeia, filho, era usada nos Atlantes. Para fazer as iniciações de vocês. Para fazer o desenvolvimento das capacidades de vocês. Desde lá. Nossa. Então é, vamos dizer assim, uma tecnologia do espírito. É, do humano. Encarnado. Tá. Todos humanos encarnados. Tem a capacidade de plasmar também. Não é só espírito que plasma, filho. Quando vocês usam o poder mental de vocês direito, vocês nos ajudam muito. Entende, filho? Sim, sim, sim. Que vocês têm umas pecinhas que nós não temos. No aparelho de vocês. Tá certo. Mas assim, quando eu falo assim, é uma ferramenta do espírito, quer dizer que é a alma, né? O espírito encarnado, quando ele utiliza essa ferramenta, as coisas que acontecem todas, inicialmente, partem do mundo espiritual. Ou não? Precisa do mundo espiritual, que nenhum de vocês trabalha sozinho, né? Uhum. É uma interação, uma cooperação. Não que tenha origem. Tem origem no ser, certo? Na essência do ser. Então é no espírito, sim. Mas não quer dizer no mundo espiritual, filho. Tá bom. Tá entendendo, filho? Sim, tô entendendo. Ô, filho, você tá meio lento hoje. Não, eu tô... Sabe o que eu tava pensando? Que uma vez um amigo me falou assim, que ele não gosta do termo mundo espiritual, porque dá a impressão que existe dois mundos. É, não é separado. É isso mesmo. Mas então, se não é separado, existe dois momentos do mundo espiritual, que é o mais quintessenciado e esse mais... Dois momentos? Mas então um acontece antes do outro, filho. Então, não, é ao mesmo tempo. É. São dimensões diferentes. Ah, lá. Tá da mesma realidade. Só que vocês estão um pouco limitados na capacidade de vocês enxergar e interagir conscientemente com este outro plano da existência. Tá certo. Mas não são dois mundos. Tá certo. Se uma pessoa descobre, pai, eu já quero entrar num texto sobre transição, mas só uma pergunta. Se uma pessoa descobre que ela é um exilado de capela ou que ela é um exilado em geral... É, como vocês gostam desse assunto? É. O que, que o senhor sugere pra ela? Que ela esqueça o passado e foque no presente. Só existe o agora. E todas as oportunidades estão no agora, filho. Mas não deve ficar triste, né, pai? Claro que não, filho. Pode ter coisa ruim, mas também tem coisa boa, né? Por que é ruim? Por que é ruim? Às vezes a pessoa acha que é ruim porque ninguém gosta de ser mandado embora de lugar nenhum. Ô, filho, já contaram pra você que nada é imposto nessa vida? É tudo vocês que escolhem. Olha. Então foi colocado pra você. Ó, assim, tem um caminho e tem outro caminho. Qual você vai? Você quis ir por aquele? Ninguém expulsou você. Olha lá. Certo? Certo, tá bom. Nossa. Eu venho de um diálogo com uma criança que chama Yariri. Eu perguntei a ele se existe caminho do meio. E aí, já vai dar, aqui uma introdução para o nosso diálogo de hoje. Eu perguntei a ele se existe caminho do meio. E daí, inclusive, ele plasmou uma bola branca e uma preta para o guardião sur sete encruzilhadas. E aí, ele juntou as duas e ficou uma bola cinza. O seu César entendeu que não existe caminho do meio. E eu conversando com ele falou assim que o cinza não é um caminho do meio, é um terceiro caminho. Como é que o senhor vê isso? O caminho do meio é o terceiro caminho. Qual é a diferença do que nós estamos falando? Não tem diferença, filho. É só nome, linguagem. Vocês não têm que se apegar nisso, não. Tá certo. Não é, filho? Porque o importante é entender que existe forma de você estar vivendo como o espírito consciente que você é um espírito, sem querer se afastar das coisas da terceira dimensão, né, filho? Como já foi dito pra você, por exemplo, toda a consciência espiritual que você tem, todo conhecimento que você tem, se você não conseguir aterrar ele, se você não conseguir conviver com seus semelhantes, viver as experiências que você tem que viver para ter a sua reforma íntima, não valeu de nada. Vocês têm que viver as coisas da terra. Senão vocês não estavam aqui, certo? Certo. Então, é igual dizem os livros de autoajuda, para se perguntar o que vale um tesouro perdido no fundo do mar. Você prefere um tesouro no fundo do mar ou a sua vida aqui agora? Oh, graças a Deus. A vida aqui, pai. É, né, filho? É boa, não é? É, boa demais. Você pediu muito pra ter ela. Agora faça bom uso. Tá certo. Pra todos, viu, filho? É o caso de todo mundo, né? Todo mundo entrou lá na fila e falou: Nossa, pelo amor de Deus, deixa eu. E esperou bastante, né, Esperou? filho? Esperou, porque não é fácil, não. No tempo que vocês estão vivendo de transição, quantos quiseram estar aí? Olha lá. E tá na mão de vocês. O planeta tá na mão de vocês. O que vocês vão fazer com ele? Muito bem. Uma outra coisa que eu estava discutindo a respeito de transição também é que tudo indica, Pai Joaquim, que para eu estar numa vibração B, não, numa vibração C, então eu teria que, como eu estou no A, eu teria que passar pelo B para chegar no C. É como um nadador, se ele quiser ganhar a medalha, ele tem que treinar. Mas se você quiser pular do A pro C, pula. Ai, Vai ter ai. mais impacto, entendeu? Vai doer. Ah, entendi. Ou se você quiser voar do C pro A, vai, mas você vai sentir o choque das frequências. E a adaptação vai ser mais difícil. Porque na natureza, filho, as transições são harmônicas. Tá certo. Nada dá salto. Você nasce pequeno, fica médio, depois é ser grande. Não É assim mesmo. é? E se vocês prestassem atenção na natureza das coisas como elas são, é mais fácil. Tá tudo Entendi. aí pra vocês verem. Então a natureza podemos chamá-la de mestre. Pode chamar de mestre, pode chamar de perfeição, pode chamar de Deus. E vocês são parte, vocês não estão separados dela. Vocês só esqueceram. Mas o papo que nós vai levar hoje é pra lembrar. É pra vocês lembrar que vocês não são separados de nada. Certo? Entendi. Então parece que é quando a gente se faz esse ser separado, essa como que unidade, é que nas nossas práticas que não estão em sintonia com as práticas da natureza, que a gente derrota tudo. É que vocês escolhem um caminho mais doloroso. Não é que derrota. É que vocês sempre vai ter que escolher entre o amor e a dor. Se você resistir a aprender pelo amor, aí seus guardiões vão dar um jeito de botar você na linha, não é isso? Graças a Deus. Aí você vai ter que aprender um pouco mais doído. Vai. Mas de toda forma, ninguém escapa das lições. Pode prorrogar, filho. É a lei do progresso. Nada regride, tudo anda pra frente. Às vezes vocês podem estacionar, parar um pouco, mas daí o fluxo continua, vocês vão ficar pra trás, depois vai doer, vai ter que correr. Qual é a forma de correr na evolução? É o que vocês chamam de mal. O mal que vocês chamam dentro da dualidade, o mal é a forma de evoluir mais rápido Eita. através do sofrimento. É uma opção. Nossa, a gente achava, ou pelo menos tinha a ideia de que o mal é uma forma de se evoluir mais devagar. Não, filho. Que você toma paulada, você não aprende? É Vai ter verdade. aquela criança teimosa. Você falou, não bota o dedo na tomada. Ela podia ter escutado, mas ela quis lá botar o dedo na tomada. Ela não aprendeu mais rápido? Ah, aprendeu. Entendi, né? Tomou um Nesse choque, sentido. aprendeu. Sim. Ela não vai mais botar o dedo na tomada. Ah, olha lá. Então, eu fui procurar na Gênese de Allan Kardec algumas ideias que eu gostaria que o senhor comentasse. Maravilha, vamos lá. Vamos lá. Ele começa dizendo assim: no homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e luta ainda. Tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer sua ambição, ao seu orgulho, à necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Agora, antes de continuar, então vamos ver umas palavras aí. Vai lá. Bom, o senhor quer fazer algum comentário antes? Então vamos lá. Então aqui ele fala, ó, no homem há um grande período de transição em que ele se distingue, que ele mal se distingue do bruto. Então, trazendo para os dias atuais, o que que o senhor tem visto no mundo espiritual que pode se dizer, olha, aqui ainda é um comportamento bruto. No mundo espiritual, filho, tem muita coisa feia, mas eu prefiro falar com vocês das coisas da vida de vocês. Sim. Tá? Então Sim. vamos falar assim, das atrocidades que nós vemos. Por exemplo, quando um homem pega uma mulher na força, ele tá nesse estágio aí que o fio falou. É, entendi. O instinto dele tem de bicho tá tão forte que ultrapassa a razão, o senso moral. Nós não. Aí depois vem a outra etapa, né, filho? Que é quando vocês têm consciência do senso moral e começam a se doutrinar, a controlar os instintos. Mas o instinto ainda está ali. E enquanto vocês forem encarnados dessa matéria dessa que vocês são, ainda vão ser bichos, né, filho? É. Aí vocês vão estar na terceira etapa, sabendo que vocês são espíritos habitando um corpo de bicho. Que esse corpo de bicho vai liberar alguns hormônios, algumas coisas que vão fazer vocês terem certas reações. Aí vocês vão compreender que toda essa alquimia que acontece com o corpo de vocês é uma forma de comunicação espiritual. Ou seja, é o seu ego criando experiências que vão dar ao seu ser as lições que ele precisa ter nesta encarnação. Aí você vai ser um observador dessas mensagens. Tá claro, filho? Sim, sim, senhor. E aí, o senhor falou, então, que é isso mesmo, nas primeiras idades, domina o instinto animal. Então, parece, Pai Joaquim, que quando a gente, em espírito, se cansa de um determinado modo de expressar a nossa divindade, a gente vai migrando para algo que esteja mais próximo da sintonia dela com o que ela realmente é. Entendi, filho. Se eu não entendi, o povo não vai entender. É, não vai. Vamos falar mais fácil. É. Então, parece que quando a gente, de animal, a gente se cansa de viver essa realidade, a gente, então, passa a buscar viver mais de acordo com a nossa natureza, que é divina. Que é divina e que é focada na integração com o todo, com o cosmos. Quer ver? Sim, quero. Eu queria dar um exemplo da natureza, mas já vamos ver outra coisa. Vamos falar de vocês. Vamos. O que que muda entre um espírito de prova e expiação para um espírito de regeneração? Vocês na prova e expiação estão ainda muito focados no eu. Vocês estão aqui em busca de aprender para vocês mesmos, para vocês mudar de fase, transcender essa etapa. Quando vocês chegam na regeneração, não é que vocês estão livres dos karmas completamente, certo? É. Mas que vocês não estão mais a serviço disso. Vocês estão num estado natural de serviço voltado para o todo. Não só pro ego de vocês. Ou seja, como eu faço para eu me sentir assim, assado? Bom, é importante para você estar em equilíbrio para conseguir fazer o que você veio fazer aqui, que agora não é só para você, é para todos. Num planeta de regeneração, filho, que a Terra ainda não chegou, mas está no caminho, e é através de vocês que chega lá, a realidade única é a da cooperação. Você faz sua parte, cada um faz sua parte, mas todos estão focados no bom resultado para todos. Para o coletivo. Para a sociedade em geral. E, inclusive, eu estava pensando isso ontem, Pai Joaquim, parece que as gerações novas que estão vindo estão assim mais preparadas para essa realidade, por isso espíritos próprios para esse contexto estão sendo permitidos encarnar aqui, não é assim? Ah, Rolf, é isso mesmo? Porque precisamos elevar as frequências de vocês humanos encarnados na Terra, certo? Para isso, vocês estão colocando em contato com um monte de gente de um monte de fase. Gente que está sem karma, gente que está mais ou menos, gente que veio de planeta feliz, gente que estava um tempão esperando a chance de vir aqui expurgar. Tá tudo misturado, certo? E através dessa convivência que vocês crescem. Quando nós falamos elevar as frequências, vamos falar assim. O filho tem como ler para o pai Tem. a classificação. Não sei qual é o livro, agora não estou conseguindo acessar. Mas qual é o livro que fala, filho? Como que é o planeta, o mundo de prova e expiação e o que é o mundo de regeneração? Entendi. Bom, eu vou ver aqui, então eu já falo. Tá. Mas enquanto isso, o senhor guarda aí que a gente vai falar disso sim. Eu vou ver aqui, daí a gente já fala. É importante para agora. O pai vai trazer só uma característica. Que se vocês vão consultar Kardec, vocês vão ver que a regeneração pressupõe que vocês não são mais matéria densa. Certo? Ah, tá, sim. Aí, quais são os caminhos que vocês têm para deixar de ser matéria densa, filho? Quintessenciar a matéria que a gente já tem. Como? Amando. Arrumo. Mas não é só isso. Passa a ser um amor focado nas suas atitudes, certo? Sim. O amor tem que estar em cada alimento que você come, em cada coisa que você devolve para a terra. Tudo. As relações. Assim vocês vão sutilizar a matéria de vocês. Dessa vez, não vai haver aquele saculejo de mandar vocês tudo embora de uma vez só. Oh, graças a Deus. Oh, graças a Deus! Vocês não vão precisar fazer esse salto para a Terra ficar sutil. O desafio de vocês é mais difícil ainda, filho. Você achou que era mais simples? Era só dar um desencarne coletivo. Aí vocês eram tudo espírito. Aí vocês estavam na regeneração. Mas não. Dessa vez, filho, vocês vão precisar se esforçar para que a matéria de vocês seja transformada através das energias que estão vindo do cosmos para vocês. Vocês estão recebendo a cada dia uma imensa massa de energia solar, que é proveniente do centro da galáxia, que é proveniente do centro do universo. E assim por diante, né, filho? Mas o que Isso. importa é que vem da fonte. E que a fonte criadora está pulsando. Pulsando uma espécie de plasma, que é uma energia cósmica que chega massivamente até vocês todos os dias, que vocês podem usar de forma destrutiva ou regeneradora. Por isso vocês estão vendo tanta coisa feia acontecendo ao mesmo tempo que vocês se iluminam. É a tal separação dos mundos que foi falada. Quando uns estão escolhendo utilizar esse plasma para criar a destruição, é dada a oportunidade de vocês pegar essa energia e transformar no novo, em coisas novas, novas formas de se relacionar. Certo? Entendi. Essa energia que pulsa afeta A tecnologia humana de vocês. Seus corpos. Seja o corpo denso ou os corpos sutis. Seus chakras. Que é inacreditável, mas vocês não entendem. Os chakras de vocês. Vocês não conhecem a energia de vocês. Por isso vocês ficam à mercê do que os outros fazem da energia de vocês. Mas, filho, todos estão sendo convidados a ouvir uma voz que emite um chamado de regeneração. Como? Começando pela vida de vocês. Porque antes, vocês têm que dar uma ajeitada, uma alinhada, pensar o que vocês estão fazendo, onde vocês estão, com quem vocês estão e como pode ser melhor. Melhor para quem? Pro ego de vocês? Não, filho. Melhor pro coletivo. Aí vocês fazem a pergunta que muitos queriam fazer, o pai tava ouvindo. Como eu posso ser melhor? Primeiro, reconhecendo que existe uma inteligência maior que a sua. E que você mesmo é detentor dessa inteligência. Que você só precisa estar disponível. Que quando a casa está ocupada, ninguém consegue entrar. Então vocês têm que primeiro esvaziar as taças de vocês. Para poder entrar uma água nova. Ou seja, desapegar daquilo que é velho e que não serve mais. Desapegar da antiga crença de que vocês estão aqui para sofrer e pagar. Eu não é, filho. Sim, Como senhor. tem maioria que acredita que está aqui para pagar? É, pecador. É que vocês, sofrendo, vocês se iluminam? Essa é uma crença de povo expiação. Nada. Que não serve para regeneração. Uma hora vocês vão ter que virar essa chave. Como eu faço para ser melhor? Se entregue a uma força maior. Se entregue à energia divina. Tenha confiança que o que tiver que ser já é. Tenha confiança que as escolhas vocês já fizeram. Agora vocês têm que aceitar as escolhas. Sabendo que elas foram as melhores escolhas. Ou seja, coloquem-se como instrumento. Quando acordarem, digam eu estou aqui para servir ao todo, à unidade, à reintegração das partes. E aí tem uma pergunta, né? Como poderíamos definir a diferença entre mundo de provas e expiações? Estágio atual da Terra e mundo de regeneração, o próximo estágio. Daí a resposta vem assim, ó. Não é do livro dos espíritos, é uma pessoa assim, à parte. Ela diz assim: mal comparando, diríamos que nos mundos de provas e expiações, o egoísmo é predominante, existe resquício da animalidade primitiva. Este é o elemento gerador de todos os males. No mundo de regeneração, consciências despertas para esse problema estarão empenhadas em superá-lo. Você percebe como essas coisas coexistem hoje? É. Existem duas terras, filho. Nossa. Ao mesmo tempo, uma mais densa e uma mais sutil. Vocês estão no caminho do meio. Graças a Vocês estão Deus. fazendo a transição, filho. Sim. Se vocês acreditar que a Terra é prova e expiação, que por isso que o egoísmo é predominante, vocês vão se manter assim até que a própria Terra vai mandar vocês embora porque não aguenta mais. Que não tem mais condição. Ou Sim. vocês vão explodir ela como já fizeram no outro planeta. É. Não é, filho? Sim. Só que não vão deixar. Dessa vez não vão deixar. Quem? Porque vocês Quem não vai deixar? não vão deixar os guardiões da Terra. Ah, tá. Quem são? Quem são Ah. os guardiões da Terra? somos os mais conscientes, encarnados e desencarnados. Ah, certo. Então, você vai deixar explodir a Terra? Eu vou fazer o que eu puder para que não aconteça, melhorando a mim mesmo. Ah, Rolf, é o único caminho. E todos estão sendo chamados. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. Mas a nova Terra já existe. Se você escolher viver num mundo onde o sofrimento é a forma de aprender, você vai ter isso, certo? Sim. Se você acreditar que já pode aprender pelo amor, é só você estar acordado. É como acordar num sonho, né, filho? Nossa. Como em vocês aí parece que é mais um pesadelo, vocês nem querem acordar. Porque dói, né, filho? É. Mas quando vocês acordam e sentem essa solidariedade com a situação em que o planeta se encontra e assume a sua corresponsabilidade pelo estado atual e pelo futuro que virá, você já está escolhendo a regeneração, fazendo parte disso. Certo. Entendi. Não, e parafraseando o Gandhi, você pode ser, então, a regeneração que você quer ver no seu planeta. Aqui, no trabalho que o pai faz parte, nós contamos, nós servimos dentro de uma egrégora dos 7 raios de luz, né, filho? Isso. Que são lá no topo da hierarquia, os guardiões da regeneração da Terra, não é? Sim. Os mestres, ascensionados, né? Os únicos, veja bem o que o pai está falando, os únicos que tinham a missão de se iluminar antes dos outros. Ah. Agora a iluminação é coletiva ou não é? Você não vai se iluminar sozinho. Sua missão é iluminar o todo. E quando você se ilumina, você, como parte do todo, tá fazendo a sua parte. Vai lá. Mas aqui, dentro do ensinamento dos mestres, dentro da egrégora de Saint-Germain, se usa a palavra eu sou. O filho já ouviu? É, a palavra eu sou, já sim, senhor. É. Vocês, quando falam eu sou, vocês estão se colocando como parte do todo. Quer ver? Ai, eu quero paz. Você está se colocando fora da paz, não está? Sim. Aí você diz, eu sou a paz. Já é, né, filho? Já é. Esse, então, ó. Aí diz assim. Esse, o inevitável efeito das épocas de transição. Rui o edifício do passado, sem que ainda o do futuro se ache construído. Ah, Rô. Tá construído no astral, né, filho? É. Ah. No astral? Ah, é. A coisa tá mais adiantada que aqui. Tem muita gente trabalhando no astral para fazer a limpeza da Terra. Aí o que está em cima é igual o que está embaixo. Aqui as coisas demoram um pouco mais, mas está vindo. Vocês têm que ter paciência. Entendi. Vocês têm que continuar direcionando bem o seu poder mental de co-criador. Visualizar a realidade que você quer. Imagine realizada. Como seria um governo ideal? Como seria uma escola ideal? Como seria uma família dentro de uma estrutura de regeneração? Como seria a busca pelo prazer de vocês? trabalho de serviço. Vocês conseguem imaginar? Sim, tem bastante gente já futurista imaginando isso. Não vai ter dinheiro nem governo e a tecnologia vai ajudar a gente a utilizar os recursos de maneira equilibrada. Ah, Rô! Não quer dizer que vocês têm que voltar pro tempo das cavernas, né, filho? Vocês têm que estar em harmonia com a natureza usando a tecnologia a favor disso. Até porque, filho, tem muita lambança que vocês fizeram que vocês têm que consertar. Não é? Lambança. É, vocês ficaram tirando os recursos de dentro da terra. É. Aí agora vocês vão ter que dar jeito. Vamos. Então, olha lá. O homem se assemelha ao adolescente que, já não tendo a crença ingênua dos seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade. Apenas sente vagas aspirações que não sabe definir. Arro! É isso. É isso. E daí ele diz assim, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhe são peculiares. Certo. Aí imagina vocês no meio disso tudo, né, Vi? Que vocês podem estar olhando pro lado de fora e perceber que realmente existem esses dois mundos, né, Fih? É. Sim. São e... bom. Ah, pode falar. Tava tomando água. Oh. Aí vocês estão no meio disso tudo. Aí vocês estão também vendo no mundo interno de vocês essa oscilação. Ora, vocês estão vibrando na regeneração. Ora, na pobre expiação. Então, vocês, qual é o trabalho agora? Equilibrar. Pra parar de oscilar. É acabar com a dúvida. Ah, mas será que vem mesmo esse mundo que eu sonhei? Depende de você. É. Então, quando vocês veem o velho mundo ruir, vocês têm que estar criando o novo, ao mesmo tempo. É um trabalho difícil que vocês não têm que ficar chorando o leite derramado, né, filho? Agora vocês têm que pegar, limpar a sujeira que derramou e fazer de outro jeito. Agora vocês já sabem os caminhos. Olha. E segue direitinho o que ele vai dizer agora, o que o senhor falou. Olha o que ele diz. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. É, lembrando que vocês pertencem hoje à transição. Vocês estão no meio do caminho. Não é o caminho do meio, é o meio do caminho, né, filho? Só que vocês não podem estar no meio do caminho como se estivessem em cima do muro, filho. Vocês ficam olhando para um lado. Ah, vou me atirar para cá, eu me atiro para lá. Não! Vocês têm que ter consciência que estão andando para frente. Que vocês têm que deixar para trás o que está atrás. Só assim vocês vão estar livres para andar. Quem consegue andar numa estrada carregando um monte de talha? Inútil! Quem consegue? É. Não tem jeito. inutilidade que o pai está falando é no interno. É dentro de vocês. E se reflete fora, porque vocês aí ficam se agarrando nas coisas, nas pessoas. E nos desejos, né? De satisfação pessoal em cima do ambiente social. Então vocês têm que fazer como ensinou o mestre Jesus. Vocês têm que abandonar, né, filho? Aquilo que vocês têm e seguir o mestre. Porque o reino não é desse mundo. Mas parece, pai Joaquim, que tem um ensinamento mais profundo aí que eu acabei de ter uma intuição aqui. Que é assim, abandonar o que vocês têm não quer dizer necessariamente dar a casa para o mendigo, né? Mas assim, porque se eu tenho alguma coisa, seria fácil de existir um apego ali. Então, abandonar é essa necessidade de ter para ser completo e entender que se é completo por si só. É, filho. Mas vocês vão ser posto à prova para ver se larga mesmo. Nossa. Pastalha. Como é que é? Vai ser posto à prova? Ah, você quer andar para frente? Ah, eu quero. Para ver se você vai abandonar as talhas para poder andar adiante. Ah, tá. Assim, você quer regenerar? Quer? Mas você tá disposto a largar para trás as provas de expiação? Vai ser colocado à prova. Vai! Para ver se você tá pronto. Vocês estão sendo testados agora o tempo inteiro. Não é um chefe que tá testando para ver se vocês vão se sair bem. Se são aptos ao novo emprego, né? É as provas que vocês mesmos escolheram. Lá atrás. Para que vocês reconheçam vocês mesmos o que ainda não regeneraram. O que ainda precisam reformar. Tá certo. Tá claro o que o pai tá Sim, falando? sim. Então vocês vão ver assim. Ah, vocês querem seguir na minha estrada? A estrada da luz? Então larga essas coisas aí que você tem e vem. Ah, mas eu não. Larga e vem. Aí vocês largam, filho. Difícil. Falta fé, né? Tipo, tudo é Ah, movimento. não, só vou largar se eu ver ali na frente que tem uma coisinha boa pra mim. E eu vou com guarda-chuva para não me molhar. É, isso aí, né, Nossa. filho? Não, mas assim, tem que ter paciência, nós temos paciência com vocês. Lembra que vocês, cada um de vocês, tem uma legião junto, querendo que vocês despertem. Porque essa cooperação existe, certo? Mesmo que vocês não enxerguem. Então, aí tá lá. Toda uma egrégora, toda uma equipe espiritual que acompanha você, intuindo. Querendo que você se saia bem nessas portas. Você Entendi. não pode esquecer de levar os seus pensamentos a eles, porque eles estão um pouco mais conscientes que vocês agora. Eles têm um pouco mais a lembrança daquilo que o véu do esquecimento tirou da cabeça de vocês. Mas também, o que vocês fazem afeta eles. Certo? Nossa. Por exemplo, Vamos lá. como que o ser humano encarnado atrapalha o mundo espiritual? É. Quer ver? Forma pensamento é uma delas, né, filho? Sim. Vocês pensam tanta porcaria que o umbau tá lotado. Aí a gente precisa limpar o umbau. Aí tem uma legião de faxineiros lá embaixo. Limpando você sujo, limpando você sujo. Nossa. Cansa, né, filho? É. Tempo que eles estão limpando, fazendo a manutenção da pobre expiação de vocês, eles podiam estar construindo. É uma ocupação desnecessária, né? Necessária pelo momento. Necessária por enquanto, né, filho? É, mas não precisaria existir se fôssemos diferentes. Mas vocês estão aprendendo, filho. Sabe por quê? Por quê? Que vocês estão colhendo o fruto da ação e reação muito rápido. Se você faz um mal hoje de manhã, hoje de noite você já está pagando. Não pagando no sentido de castigo, mas de colher aquilo que você plantou. Ah lá. Tá rápido. Aí você começa a entender. Quando você vibra outra coisa, você vibra na harmonia, você fica bem. É. Quando você vibra na separação, qualquer sentimento de separação que coloca você em oposição ao seu irmão, que é um pedaço de você, você de noite vai colher isso. É, rapidinho, né? Agora, então... Então, ó, disse assim, só repetindo então, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Olha que interessante. Claro, vocês estão agora em condição de compartilhar caminhos que vocês já percorreram. A preparação foi longa, mas já chegou o tempo. Digam salve e agradeçam. Salve. Porque, né, filho? Vocês esperaram bastante por essa hora. Nossa. Que vocês... Eu vou que... O pai quer substituir assim, filho. A parte que fala da crença espiritualista. É. Que não é isso que distingue, né, filho? O adiantamento do ser. Uhum. E sim o sentimento de unidade, né, filho? Oh. Ou seja, se um ser sequer conhece o funcionamento das coisas na dimensão espiritual, mas ele ama a todos incondicionalmente, e se sente parte de um todo que vibra em harmonia, é o que importa, filho. Então, e aí diz aqui que essa pessoa não, esse grupo de pessoas não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Ah, pra que o pai tem que estar falando? Já tá tudo aí, né, filho? Nossa, e a gente tem tudo aqui nos livros, né? Tem tudo, né, filho? Mas vocês guardam nas gavetas? E muita gente também é mais auditivo, né? E ouvindo, interioriza mais, né? Também, né, filho? Mas não adianta, porque depois esquece. Não, mas dessa vez não vai mais esquecer, pai. Ó, daí continua assim, dizendo, o que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. Nossa. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendá-la, não, em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Então vamos falar rapidamente dessas coisas, pai. Assim, o contato com estes seres que estão classificados dessa forma, que eu não chamaria de atrasados, mas menos conscientes do seu divino, né, filho? Sim. Esse contato é importante ainda hoje para vocês firmar dentro de vocês que não é isso que vocês querem, que não é isso que vocês vieram fazer. Mas é tempo já, filho. Em vez de vocês focar nas coisas que vocês não querem, vocês focar no que querem. Porque as palavras, os pensamentos de vocês, como co-criadores que são, têm força. Se vocês dissessem, eu não quero mais violência, para onde vocês estão botando a energia de vocês? Para violência. É, filho. Olha lá. Aí chega o segundo momento que vocês falam. Eu quero a paz, como nós já falou. Sim. Aí você já está focando a sua energia na paz, mas ainda não está se colocando dentro da paz. Igual a senhora ensinou. Até que chega o terceiro momento que vocês dizem eu sou a paz e não há violência em mim. Eu não serei mais um canal destas manifestações de provas e expiações. Eu sou luz. Eu sou a consciência divina em manifestação nesta terra. Quando você diz isso, você decreta. Eu quero, antes de encerrar, que hoje o pai não tem tanto tempo, Sim. eu quero falar, porque eu sei que muitos que ouvem você são trabalhadores da espiritualidade. Sim. Aí tem aqueles que trabalham para combater as trevas. Você está alimentando o quê? As trevas. E tem aqueles que trabalham pelo amor incondicional. Aí quando você se depara diante de um irmão menos consciente que você naquele momento, que você julga que seja, né, filho? Vai saber, né, filho? Vai saber. Mas que você julga que você tem algum serviço para fazer com ele. Você vai brigar com ele, filho? Ou você vai vibrar o amor incondicional? Sempre, sempre. Você Vamos. vai tratar, vamos falar com palavras mais claras. Vamos ver. Vamos imaginar que os fios que estão ouvindo trabalham com um corte de sintonias negativas, com limpeza espiritual. Aí tratam, encontram lá o Mago Negro, que quer atrapalhar o serviço dele. Quer porque quer e é inteligente, conhece as leis, mas não quer cumprir. É o livre-arbítrio dele. Você vai tratar ele como um inimigo, filho? Não é certo. tratar ele como um inimigo, você está vivendo na pobre expiação. Se você tratar ele como um irmão, a que ainda não tomou consciência do ser que ele é, você está trabalhando pela regeneração. Filho, tá claro o que o pai tá falando? Tá claro. Vamos falar assim. Vamos imaginar que você... Que o filho tem sofrido uns ataques, não tem? Graças a Deus, pai. Graças a Deus por quê? Porque... Que você tem aprendido bastante, não é? É, faz parte. Que você tem aceitação. E você ama a obra divina. Sim. E confia que ela tá certa. Sim. Não o ego de você. É isso mesmo. Então é uma dica pra todos. Mas se você tá sofrendo um ataque. Vamos ver. A espiritualidade te quer atrapalhar o serviço de regeneração, filho. É. Aí você tá lá. Com o seu sorriso. E o seu coração puro. Aí vem o mago negro. Aí vem o obsessor. Aí ele tá perto de você. Ele tá assistindo o que você faz, esperando que você dê uma brecha. É. Aí você ama ele. Você ama de verdade ele. Você acha que ele vai persistir? Não, não vai não. Ou ele muda de time, ou ele vai pra outro lugar. Ah, Rolf! É isso que vocês têm que entender. Uhum. Certo? Entendi. Que zombeteiro, obsessor, esses que querem atrapalhar, que não tem tanta força, mas que estão aí, amando de outros, né, filho? Sim. Esses aí, eles não ficam muito tempo com quem tem coração puro. É. Que eles vão procurar alguém que esteja na vibração deles. Sim. Aí o outro lá, o chefão, ele também não vai ficar investindo as forças dele se ele vê que não tá surtindo efeito. É. Ou digamos que ele tem um passado em comum com você. O que é bem, bem provável, né? É. Que um dia vocês tenham apontado junto. Aí você tá ali, amando ele. Fio, é mais provável que ele aprenda com você e venha a mudar de time, como você falou, do que ele vai embora. Mas ele só tem essas escolhas. Ou, se você perceber que tá acontecendo, tá permanecendo, ele vai aprender com você. Olha. Ele vai ver como o fio faz. E uma hora ele aprende. Água mole, pedra dura. E eu vou ganhar um aliado. Ah, Rolf. Você vai se reconciliar com o seu irmão. Enquanto no caminho andas. Ah, Rolf. Então, pai Joaquim, só para finalizar, ele diz assim, assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem. De outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça, ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Daí ele fala assim, as grandes partidas coletivas, entretanto, não tem por único fim ativar as saídas, tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. De dar uma vaga, né, filho? Aqueles que estão mais pontos. essa etapa. Nossa. E de aprender com essas partidas, como foi dito, né, filho? Sim, nossa. E tudo tá perfeito então, Pai Joaquim. Tudo tá perfeito. Mas se vocês não estão se sentindo perfeito, se observem e vejam onde internamente vocês estão vibrando a desarmonia. Que o estado normal, natural, é a harmonia. Graças a Deus. Normalmente, filho, normalmente, se vocês não estão vibrando bem, é porque vocês não estão tendo aceitação. Ah, resignação, né? É, filho. É, a resignação da ideia que você está se submetendo ao que você não quer. É. Aí tem carga, né, filho? Tem. A aceitação, ela é plena, porque você simplesmente reconhece que está num estado limitado da sua consciência e que existe no ser um ser que sabe que está tudo certo. Porque este ser é um pedaço do todo que é Deus. Nossa. Que bonito assim, né? É, né, filho? Aí na prática fica um pouco mais difícil. Mas quando nós falamos duas categorias, filho, nós está alimentando a separação. Ai, é verdade. Não é mais tempo disso, filho. Tempo agora é de integrar todos os que estão na Terra hoje estão sendo chamados para construir um mundo novo. Ou seja, esta categorização não auxilia mais a regeneração. Se você percebe algum desequilíbrio no seu irmão, você é responsável pela regeneração deste desequilíbrio. Nossa, eu tava pensando isso outro dia, Pai Joaquim. Eu faço mal para alguém, eu abro um portal. E o mal que surgir, ou que aquela pessoa causar, seguido do mal que eu, do portal que eu abri, eu também vou ter parte na responsabilidade. Você é responsável. Eita. E o contrário também é verdade, né? Também, né? E o mais bonito, filho, é que pra vocês que já escolheram a luz, é uma espiral ascendente. Ou seja, funciona como um fractal, como tudo no universo. Existe o Uno e existem as hierarquias que vão se subdividindo em 7, em 7 vezes 7, né, filho? É. Isso você conhece? Já ouvi falar. É, para cada ser de luz, existem mais 7 seres a seu serviço e assim por diante, de cima para baixo. Nossa, eu não sabia. Assim a hierarquia divina. Por isso que é infinito, né, filho? Nossa. Então quando você influencia alguém e essa transformação faz com que esse alguém influencie mais outros, é um movimento radial de 7 vezes 7 vezes 7. Sem falar, filho, que vocês estão direcionando o plasma. Nós falamos antes. A energia, a massa de energia que está vindo todo dia em direção a vocês, vocês estão colocando elas. Imagina um líquido verde, filho. Vamos ver. Um líquido meio gás, meio verde. Vocês pegam esse plasma e colocam num reservatório que só vai ser útil para cura, para regeneração. Quando vocês fazem a cura de um, vocês estão bombando plasma para esses reservatórios. que nem o coração que bomba o sangue pro corpo de vocês. Nossa. Conseguiu visualizar, filho? Sim. Puxa. Então não pense que o trabalho de vocês é formiguinha, não. Não é, porque tem muita, muita, muita ajuda disponível, filho. Então lá, os seres divinos estão ao seu lado, direcionando tudo aquilo que você comanda com a sua mente. Tá certo. O que está fora é igual ao que está dentro. O que está em cima é o que está embaixo. Tá certo. Mas assim, o que está fora é igual ao que está dentro. A gente olhando para um planeta tudo quebrado, o senhor quer explicar assim, o que o senhor quer dizer? Para a pessoa Sim. não confundir? Tá bom. É o seguinte, o tempo da materialização dos pensamentos de vocês na dimensão física, filho, é lento. Perto das outras dimensões, certo? Claro, claro. Então, o que está materializado hoje é o que vocês tinham dentro de vocês no passado. Entendi agora. Então, o que vocês têm dentro de vocês hoje tem que ser ancorado, equilibrado e mantido com firmeza. Para que possa se materializar no futuro, certo? Certo. Então a missão de vocês é se manter em harmonia, em equilíbrio, parar de ficar em cima do muro, fazer a sua escolha e dar um passo, dar outro passo, mais ciente de que está andando para frente. Está disponível como um canal, um instrumento de Deus. Para que todos aprendam. Vou só trazer de novo uma reflexão que o pai gosta de trazer, né, filho? Como nós falamos na primeira conversa. Se a Terra é um palco, a vida é um espetáculo, os egos de vocês são personagens. A essência de vocês são os atores, que são também os roteiristas, certo? Sim. E tem um diretor, que é Deus, que é a inteligência maior, que é a soma das inteligências de todos. A soma das essências de todos. O que, que importa disso tudo? Para que esse espetáculo? Para que todos aprendam a moral da história. Que é o amor. Que não existe nada além do amor, que a dor é um amor que se desequilibrou. Perfeito. Pai Joaquim. Salve! O senhor hoje não falou aquela menção bem bonita. Ayu Hunabku Evan Maia Emaho. Ayu Hunabku Evan Maia Emaho. Aê! Salve a harmonia da mente, da natureza. A cultura galáctica vem em paz, filho. Venha em paz. Tá certo. O senhor quer dar uma última mensagem pra gente que tá ouvindo e que tá preparado aí pra colocar as mãos na obra e fazer o melhor de si mesmo? Tem, filho. Dizer, em nome de todos os guardiões do plano, que vocês são infinitamente amados, que existe muita, muita ajuda disponível, e que tem muita, muita, muita gente precisando da ajuda de vocês. Em todos os níveis, em todas as dimensões. Quando você se coloca disponível para ser esta luz, esta ajuda onde quer que esteja, assim é, assim será, e todas as manifestações que ocorrerem no seu entorno são para que você brilhe mais e mais e mais a sua luz. Vocês são geradores energéticos, certo? Os corpos de vocês têm capacidades de emanar um campo vibracional de luz e som eletromagnético que afeta todos os outros campos e também é afetado. Escolham, em vez de serem constantemente afetados pelos campos externos, escolham fortalecer o campo de vocês e emanar esse campo, expandir esse campo de forma a brilhar muito mais luz do que você já brilha hoje. Para isso, filhos, é muito importante vocês cuidarem a cada atitude qual energia vocês estão alimentando. Porque se vocês alimentarem energias de separação, vocês colherão sentimentos de separação para vocês mesmos. E se vocês alimentarem a unidade, a integração, vocês se sentirão assim e as coisas apenas vão fluir através de vocês. O que é muito, muito diferente é esse posicionamento. Então, sejam faróis de luz divina que vão ancorar a luz de cada ser para que ela possa brilhar e acender pouco a pouco no coração de cada um. Estejam firmes na sua luz e atrairão para vocês aqueles que estão prontos para interagir com a sua luz e para aprender e ensinar com cada um de vocês. Este compartilhar, este sentimento de cooperação é a própria regeneração. E quando nós falamos em mudanças de atitudes, falamos no tal de sistema que vocês adoram pôr a culpa nele para tudo que acontece em vocês, mas não estão dispostos a abandonar as bagagens que prendem vocês a este sistema, que fazem com que vocês alimentem este sistema. Vocês muitos chamam de Babilônia, não é, filho? Sim. Ah, o caos. Sim. Mas quando vocês são chamados para sair da Babilônia, vocês querem? Ah, mas tá gostoso. Tá bom, é divertido, não é? Isso. A custa de quem? Do progresso geral. Ah, oh, né, filho? É. Então, vocês parem de se distrair. Entretenimento que vocês buscam só serve para aqueles que não se satisfazem com o seu estado interno. Para aqueles que não querem brilhar toda a sua luz. Fora isso, vocês podem estar em lugares e com pessoas em busca de prazeres, sim. Mas vocês estarão o tempo inteiro em estado de serviço, cumprindo a lei, divulgando a lei do amor, filho. A lei da caridade, a lei do trabalho, a lei do progresso. A lei da unidade. A lei de ação e reação, a lei de atração. Vocês dão um monte de nome, mas é tudo a mesma coisa. Nossa. Estejam onde estiverem, sejam agentes de regeneração. Se forem colocados em situações que caracterizam provas e expiações, é para lá plantarem a semente da regeneração e não para vocês entrar na vibração. Por isso que o pai fala para vocês expandir o campo de energia de vocês. E lembrem, vocês são o amor. Vocês são a harmonia. Vocês são a natureza e tudo de bom que ela tem. Então honrem isso. Agradeçam e saibam que a aceitação das manifestações externas é o primeiro passo para o seu equilíbrio interno, que vai dar condições de você ser esse farol de luz do novo tempo. Arrou! Arrô, pai Joaquim. E quando o senhor fala assim, aceitação, o senhor quer dizer constatação do que existe para utilizar aquilo como mais uma ferramenta para se melhorar e melhorar o mundo. Simples do que isso, filho. É amar e agradecer o ensinamento. Seja ele doído ou seja ele amável. Porque se ele foi doído ou amável, é porque você escolheu. É porque você vibrou isso em algum momento do seu passado e agora está se manifestando. Então, o único passo para corrigir é agora você se harmonizar internamente e criar um futuro com esta harmonia. A Deus. Nossa. É, o senhor falou que era mais simples e é mesmo, né? É amar, né, filho? Nossa. Tá certo, então. Então que Deus abençoe aí. Um forte abraço também para minha querida amiga, a cigana Natasha de Calcutá. Tá aqui falando nos meus ouvidos. Que linda, que linda. Tá bom, então. Numa outra oportunidade a gente fala mais com ela também. Tá bom. Então, obrigado, Pai Joaquim. E até uma próxima vez, viu? Foi muito Até uma próxima. instrutivo o nosso encontro. Eu espero que todos tenham entendido. Não esforcem-se com suas mentes, humanas. Esforcem-se com o seu coração puro para compreender essa mensagem. E logo, logo, filho, eu vou mandar uma outra fia para conversar com você. Eu vou Oh. mandar uma guardiã bem bonita que chegou aqui nessa casa para falar com você. Mas ela tá em treinamento, tá bem? Ah, tá bom, pai. Como é que é? Que linha que ela é? Deixa que depois nós faladinho. Tá bom, então. Vai ficar aí em segredo. Mas assim, aguardaremos, viu? Tá E bom. vocês todos fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim E seja. com o seu exemplo. E lembrem que o perdão e a gratidão são as palavras-chave para vocês viverem o momento presente de forma natural e harmônica. Salve, filho! Arrô, meu pai. Arrô! Vamos embora! Graças a Deus, muito obrigado. Até breve. Até! Ayum Hunabku, Evan Maia, Emarro. Não, Deus. Oi, Jefferson. Salve, agente de cura! Salve. Graças a Deus. Olha, fico muito honrado de ter tido essa oportunidade e agraciado aí pelo conhecimento do Pai Joaquim. Também graças ao tempo que você, por caridade, disponibilizou esse trabalho e o carinho que você tem para com a informação de todos nós, viu? Gratidão, mano. Sou muito grata também por todos os aprendizados que nós conseguimos juntos. Um abraço aí a todos do Movimento Acordar. É assim que fala, Movimento Acordar? Isso, é. E gratidão também ao que vocês todos aí representam aqui na Terra, viu? Gratidão, mano. Gratidão a ti também e a toda a tua equipe espiritual aí do Diálogo com os Espíritos. E o Pai Joaquim tá me pedindo pra falar só mais uma coisa aqui. Tá, pode falar. Tá? Que é porque eu mentalizei que eu senti que uma espécie de nó no meu cérebro depois de tudo isso que ele falou. E ele disse que os nossos cérebros também estão sendo preparados para lidar com essas informações. Porque nós estamos muito limitados ainda. Mas que essa limitação é algo que, por opção, por escolha própria, nós vamos abandonando. Então, façamos esse exercício, né, mano? Sim, façamos. Nossa. Chegou a hora, né? A hora é agora. Tá bom, então, querida. Deus abençoe. E até breve, viu? Até. Muito Salve. Obrigado. Salve. Tchau. Tchau. Vamos. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúne a gente das estrelas e dos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós agora! Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Hunabku Evan Maia Emaho. Ayum Hunabku Evan Maia Emaho. Ayum Hunabku Evan Maia Emaho. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz.